Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, um verdadeiro expresso da meia-noite. Adivinhar o futuro é muito duro, é muito duro. Já sempre o cálculo furado. Adivinhar o passado é mais seguro, é mais seguro. Se bem que às vezes também sai errado. Mas entre o deve e o haver, entre o deve e o haver, sempre pões algum de lado. O déficit descontrolado. Agora adivinhar o presente, mesmo se fosses vidente, e sei que é mais complicado. Tenho o acesso bloqueado, tenho o acesso bloqueado, tenho o acesso bloqueado, tenho o acesso bloqueado. Dado barato o futuro, é prematuro, é prematuro. Foi tudo mal contado. Deixaste fruto do passado. Fica maduro, fica maduro. E agora podre por não ser usado. Mas entre fazer e não fazer, entre fazer e não fazer, sempre sobe algum trocado. Crédito mal aparado. Agora adivinhar o presente, mesmo tão inteligente. Ficas todo baralhado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Estás à beira de um delito. Agora ri-te. Agora ri-te. Vaticino reservado. Vais ter que arranjar mais memória. Mesmo acessório, mesmo acessório, para o destino não passar ao lado. Mas entre o ser e o parecer, entre o ser e o parecer, não escolhas o Espanha errado. O Deus governo planeado. Agora adivinhar o presente, mesmo tão clarividente, e se estás mais entalado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Bem-vindos então a mais um Conversas de Esquina. Estamos de volta, sábado, 19 horas, e hoje com um convidado de luxo, ex-diretor do Expresso, trabalha agora com as novas ferramentas tecnológicas do Grupo Empresa, também é administrador deste grupo, Henrique Monteiro. Muito boa noite, bem-vindo a mais um Conversas de Esquina. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado por estar aqui hoje. Vamos falar um bocadinho sobre a política nacional, vamos falar um bocadinho também sobre a direção do Expresso e agora as novas tecnologias que começam a ameaçar cada vez mais o papel, mas a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Durante esta semana ficou marcada pelos protestos, nomeadamente contra Miguel Relvas, ficou marcada também pela música Grândola Vila Morena a interromper o discurso de Miguel Relvas no Clube dos Pensadores em Gaia, e já a semana passada, em plena Assembleia da República, Pedro Passos Coelho foi interrompido durante também o seu discurso pela música Grândola Vila Morena. Primeira coisa, esta música está a ser levada ao exagero? E a segunda, estamos a assistir ao princípio do fim deste governo? São duas perguntas muito diferentes. A música, eu próprio tenho uma relação quase muito sentimental com essa música. É uma música que, aliás, é da minha geração e não é provavelmente a maior parte das pessoas que está a cantar. Eu ontem vi que os próprios manifestantes, à entrada de ontem ou anteontem, do ministro Vítor Gaspar, eles próprios já não sabiam a letra do Grândola. Não era só o ministro Miguel Relvas que não sabe a letra, os próprios manifestantes também já se baralham. A música do o Grândola Vila Morena foi feito numa circunstância especial. Aquilo tem uma... Digamos, aquilo não é uma música feita do nada, tem uma razão de ser, que é um médico de Grândola, famoso, que era uma espécie de João Semana, daqueles médicos que havia, e penso que ainda há alguns, com certeza, que praticamente não levavam dinheiro e que assistiam toda a gente, uma função assistencialista muito grande em Grândola, foi por motivos políticos preso pela PIDE. E quando foi solto, uns tempos mais tarde, não sei agora quanto tempo, se foi muito ou pouco, mas quando foi solto, praticamente toda a vila de Grândola estava na rua a recebê-lo e a bater-lhe palmas. E é nesse sentido que o José Afonso, conhecendo essa história, faz Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de a cidade. Porquê? Porque o povo todo tinha saído para a rua para receber uma pessoa que era mal vista pelo regime. E estamos a falar de um regime ditatorial. Uma das coisas que mais me aflige é a constante comparação e relativização do regime anterior. Ou seja, porque quando a gente compara este regime com o regime anterior, não estamos a dizer que este regime é muito mau. Também estamos, mas estamos a dizer, sobretudo, que o outro não era assim tão mau. E o outro não tem nada a ver com este, porque no outro não podia haver uma entrevista destas, nem eu podia ter contado a história do Grândola, nem nada que se parecesse, não havia, só havia um partido no Parlamento, começa logo por aí, quer dizer, não... Portanto, quer dizer, comparar isto é comparar o incomparável, ou às vezes ouço comparar cargas da polícia agora com cargas da polícia, eu lembro de uma carga da polícia aqui à frente das escadarias do técnico, aqui é toda à frente, com cães, cavalos, a gente... Nunca mais parava. Eu fui preso com 17 anos, ou detido com 17 anos, justamente com os estudantes, que tinham 15, o Miguel Portas, falecido já, e que foi mais tarde dirigente do Bloco de Esquerda, que foi preso na mesma altura que eu, no mesmo dia, na mesma circunstância, e ele tinha 15 anos, quando foi detido. Nós não estamos a falar do mesmo mundo, não estamos a falar do mesmo regime, não estamos a falar das mesmas circunstâncias. Embora... Eu até admito que o José Afonso, se fosse vivo, uma vez que ele também morreu precocemente, que o José Afonso fosse vivo até pudesse cantar o Grândola nesta situação, porque ele era muito de esquerda, era bastante radical. Mas há uma certa desvirtuação da situação, quer dizer, a situação não é igual. Pronto, agora, se isto é ou não o fim, quer dizer, não é o Grândola que traz o fim, eu acho que o que traz o fim deste governo, e este governo de certa forma acabou, quer dizer, tem uma grande falta de credibilidade neste momento, eu acho que o que traz o fim deste governo foi este governo não ter tido sentido político e não ter tido sentido de Estado. O governo não teve sentido político porque não percebeu que as tarefas que tinha pela frente só podiam ser levadas a cabo com negociação e com um apoio mais amplo do que aquele que resulta dos votos do PSD e do CDS. Sendo que um CDS muitas vezes relutante, como se viu, em muitos aspectos, e um PSD que também tem no seu interior pessoas muito relutantes em relação a muitos aspectos desta política. Portanto, politicamente, o governo fez muito pouco, ainda por cima entregou, digamos, a coordenação política do governo a um homem que se desacreditou muito depressa, que foi Miguel Relvas. Isso é a parte. E depois também não tem sentido de Estado. E não tem sentido de Estado porque, por exemplo, o primeiro-ministro demitiu Miguel Relvas quando percebeu que ele estava completamente isolado e que era objeto de chacota pública. Porque, quer dizer, a demissão de Miguel Relvas, ou não demissão de Miguel Relvas, pode ser visto de vários lados. Pode ser visto por uma perspectiva completamente radical, a dizer, bem, o gajo é um malandro que tem que ser imediatamente demitido. Ou pode ser visto também de uma perspectiva da própria, daquilo que é, digamos, a solidez do Estado de Direito e a respeitabilidade do Estado de Direito. E por muito que a gente se queixe, e por muito que ele diga que é injusto, vamos até admitir que tudo o que se diz sobre Miguel Relvas é injusto, coisa que não é de certeza absoluta, mas vamos admitir que era tudo injusto. Mesmo assim, havia que preservar as funções do Estado e havia que preservar a seriedade e a projeção de seriedade que o Estado tem que dar. O Estado aqui deu muito pouco exemplo, deu muito poucos exemplos, não é? Começou... Fez bastantes recuos que não se percebeu bem porquê, cortou muito mais, quer dizer, não cortou quase nada na despesa e fez a contração toda pelo lado da receita, aumentando os impostos, que é completamente contrário àquilo que, no geral, o centro-direita costuma defender em matéria fiscal. Portanto, quer dizer, perdeu também completamente o sentido de Estado e rompeu a corda completamente, a corda que liga ao governo, à sociedade, neste momento está completamente rota. E depois o Presidente da República também, enfim, não sei se quer que eu comece já a falar, que vai me calmo. Mas, enfim, o Presidente da República também, quer dizer, é daquelas pessoas que precisava fazer uma prova de vida, não é? Às tantas, porque como os fazem os idosos, não? Os idosos têm que fazer provas de vida para continuar a receber a pensão. Ele também precisa fazer uma prova de vida, precisa fazer qualquer coisa para a gente perceber que é o Presidente da República. O Presidente da República, uma das funções que tem, naturalmente, é impedir que o funcionamento regular dos órgãos democráticos se degrade, não é? E ele, de certa forma, está-se a degradar, não é? Normal que cada vez que o ministro vá falar apareçam manifestantes a cantar ou a tentar interromper, ou, quer dizer, isto não é normal. Não estou a dizer que isto é grave ou que por causa disto vai haver uma revolução, não é isso que eu estou a dizer. Mas, de qualquer forma, não é normal e, portanto, seria bom haver intervenções firmes e, ao mesmo tempo, com sentido político para separar aquilo que há a separar. E separar aquilo que há a separar é, de um lado, digamos, a incomodidade e até uma certa revolta das pessoas que têm cada vez menos dinheiro, mais desemprego e tudo isso, e outro, ações que já extravasam o campo democrático, não é? E é preciso separar esses campos muito bem, sob pena de se tudo isso transformar numa amálgama, já ninguém se entende. Mas nós, enquanto país, não estamos obrigados a aplicar esta receita, mesmo sendo tão dolorosa como tem vindo a ser? Não, claro que estamos, quer dizer, nós estamos obrigados a aplicar esta ou outra qualquer que resulte num déficit muito mais pequeno e numa dívida menor, não é? Nisso não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas dentro das receitas a aplicar, as receitas podem se aplicar de várias maneiras, não há só uma maneira de aplicar uma receita, não há só uma maneira de fazer um caminho, não há só, nunca há só uma forma de fazer as coisas. E um dos modos de fazer as coisas era ter envolvido mais o Partido Socialista e o UGT e tudo isso e não os desprezar completamente. Eu acho que foi um erro brutal. E propiciou, aliás, a que aquela ala socrática do Partido Socialista voltasse a ter força lá dentro, quando estava dispersada. Porque, na verdade, se uma pessoa tem um parceiro para negociar e não negocia com ele, esse parceiro tende a isolar-se, não é? Eu acho que aí foi um erro brutal do governo. E o Partido Socialista nem sempre soube responder muito bem, também é verdade, mas... penso que nós tínhamos que fazer este corte e temos que fazer o corte das despesas do Estado, o corte permanente, não é? Não sei se é 4 mil milhões, se é 3 mil milhões, se é 2 mil milhões, não sei, mas tem que haver um corte permanente de despesas do Estado, porque o que a gente está a fazer são coisas, digamos, o que temos feito até agora são medidas transitórias, a menos que se tornem indefinitivas, como é o corte do 13º e 14º mês, ou corte de pensões, corte de salários, que são medidas que foram sempre apresentadas como transitórias e nunca estruturais, portanto, daquelas que ficam para sempre, não é? E o próprio aumento de impostos também foi apresentado como transitório, que, a menos que a gente se exponha a continuar a pagar estas taxas de IRS e mais o adicional e mais o IVA a 23% que estamos a pagar agora. Portanto, se isto é transitório, alguma coisa tem que ser feita do lado da despesa para permitir que os impostos voltem a baixar, por um lado. E, por outro lado, para pôr a economia a crescer, de forma a que o PIB aumente, e quando o PIB aumenta, naturalmente diminui o déficit, porque uma coisa está relacionada com a outra. É uma regra de três simples. Não sei se é uma regra de três simples, que eu sou de letras, mas acho que é uma regra de três simples. Mas Passos Coelho não terá exagerado durante a campanha eleitoral no discurso do corte das gorduras e não tem vindo a ser atacado com esse mesmo discurso e a falta de aplicação prática? Pode ter exagerado, eu não sei se havia tantas gorduras para cortar como na altura se dizia, mas também tenho a certeza de uma coisa, é que ele não cortou gordura quase nenhuma, ou seja, porque há de facto gorduras, a negociação com as PPPs, por exemplo, ficou muito aquém da imposição que se fez aos trabalhadores, quer dizer, eu como trabalhador ganho muito menos do que ganhava, não é? Houve também uma certa redução do pagamento às PPPs, houve uma negociação, mas enfim, quer dizer, foi-se pouco longe, devia-se ter ido mais longe. O número de pessoas de gabinetes, eu sei que isto não é nada, mas são os exemplos, não é? E os exemplos são importantes. O número de pessoas de gabinetes, o número de viaturas, agora está-se a falar do número de viaturas, isto não conta muito. Eu sei que isto são milhares de euros quando a gente está a falar de milhares de milhões e coisas assim. Mas é o exemplo, quer dizer, ele devia ter dado o exemplo. E devia ter começado por dar o exemplo. Ele começou por tentar dar o exemplo fazendo um governo pequeno, se calhar até pequeno demais, segundo algumas pessoas, mas depois, na constituição dos gabinetes, eu só vejo assessores e especialistas, e não vejo ter-se voltado àquela solidez que devia existir do Estado, e que já existiu em Portugal, em que os técnicos do Estado eram chamados a resolver problemas do Estado, e não consultórios de advogados, consultores privados, não sei quantos é isto, mais aquilo e mais aquilo, a quem o Estado paga, tendo no seu seio uma série de técnicos que lá estão, não sei fazer o quê, muito bem, mas tudo isto, portanto, nada daquilo que é estrutural se mexeu. Agora, eu não tenho a certeza que ele pudesse ter feito imediatamente, mas tenho a certeza que o discurso sobre a necessidade de fazer esses cortes abrandou assim que ele ganhou as eleições e acabou. E a partir daí o que nós temos visto sucessivamente são aumentos de impostos, aliás que é uma tendência que já vinha dos governos anteriores. Deixe-me só recordar que eu, Em 2002 nós pagávamos 16% de IVA. E 10 anos depois pagávamos 23% de IVA. Isto é um aumento de quase 50% no imposto sobre o valor acrescentado. E o Estado não nos dá mais 50%, nem nada que se pareça, não é? Do que aquilo que nos dava em 2002. Se calhar dá-nos menos, até, sobre muitos aspectos. Portanto, quer dizer, a gente não pode continuar a trabalhar para engordar o Estado. A gente não pode continuar a trabalhar para um trabalhador chegar ao fim do mês e, ou ao fim do ano e descobrir que teve mais tempo a trabalhar para o Estado do que para a própria família. Nós estamos a degradar completamente a classe média. Estamos a, e o que é, quando se degrada a classe média, o que é que acontece? O radicalismo ganha terreno, deslaça-se a sociedade fica extremada e desata tudo aos berros. E quando desata tudo aos berros já ninguém tem razão, pronto, porque já é impossível o diálogo e isso. E, portanto, o que o governo devia ter feito, do meu ponto de vista, era ter começado por pensar muito bem, e não só de um lado, quer dizer, pensando com os sindicatos também, pensando com uma parte da oposição, enfim, que é aquela oposição responsável que cá existe e que também assinou o acordo da Troika, o que é que se podia fazer em conjunto. Mesmo que aquilo que se pudesse fazer em conjunto fosse menos do que aquilo que fosse necessário. Porque há um valor aqui, que é o valor psicológico, e o valor de não andarmos todos a discutir permanentemente, e o valor de não andar tudo aos berros, que também tem um valor económico. Portanto, é bom ver todos esses valores e não haver apenas só um. Quer dizer, não se, facto, não se pode olhar só para o valor da folha de Excel e só para o valor da folha do balanço e dizer, bem, é por aqui que temos que ver. Não, é preciso depois ver também as variáveis psicológicas. Por exemplo, uma das coisas que o ministro Vítor Gaspar disse anteontem foi que havia, as perspectivas eram muito piores por causa da Europa e tudo isso, e é verdade, e não há dúvida nenhuma. E, portanto, os valores de déficit aumentavam para o dobro e tudo isso. Muito bem. Mas uma parte deste dano tem a ver com danos meramente psicológicos, tem a ver com o facto das pessoas perceberem que vão ter menos dinheiro e, portanto, consumirem menos. E esses aspectos psicológicos da crise, acho que foram muito pouco levados em conta pelo governo. Esses e os outros, que são os aspectos políticos e os aspectos de Estado, quer dizer assim, mesmo que não signifique nada, dizer, a partir de agora, cada ministro só tem 3 assessores que leva para o seu gabinete, todos os outros vai ter que encontrá-los dentro da administração pública, era uma regra de moralização. Não estou a dizer que isto poupasse muito dinheiro, mas são regras de moralização. Não é? Como não ter especialistas com 20 e tal anos, eu percebo que eles têm que se chamar especialistas, porque não se podem chamar todos assessores, e há uma regra qualquer que diz que eles têm que se chamar especialistas. Mas é ridículo haver especialistas com 24 anos e 25 anos a ganhar 8 ou 9 vezes o salário mínimo. Não é que eles ganhem muito, o salário mínimo é que é muito baixo. Mas esses são problemas, quer dizer, que a gente tem que viver com esses problemas. Não podemos dizer, não fui eu que os criei, não tenho nada a ver com isso. Não, quer dizer, uma pessoa quando vai para o governo é herdeiro dos outros governos todos. Não pode, por isso, simplesmente, não pode cada governo querer construir um país de novo. Ou fazer um... Não, quer dizer, eles são herdeiros dos outros governos, quer queiram, quer não. Os outros governos eram tão legítimos quanto este. E às vezes as pessoas também esquecem isso, não é? Mas na sociedade portuguesa não existe também um estigma de não se mudar nada? Não se aumentem impostos, não se cortem salários, não há essa vontade de ficar certo. Tudo Há uma forma de não mudar nada, que é tentar mudar tudo ao mesmo tempo também, quer dizer, porque na verdade, se perguntar assim, mas verdadeiramente o que é que se mudou nestes 2 anos do governo? Ganhei a lei do trabalho, ganhei a lei das rendas e tal, mas quer dizer, não se mudou assim nada de muito estrutural. Quer dizer, e muitas vezes, quando se diz que não se muda nada, não se muda nada, vai-se mudando imenso, porque se a gente olhar para os últimos 20 anos, Portugal mudou para melhor e muito, muito, muito, e nos últimos 30 ainda mais, e nos últimos 40 ainda mais, quer dizer, portanto, mudanças há sempre. Agora, o problema é se nós temos um espírito de mais revolucionário, quer dizer, de corte e ruptura, e mudar tudo, há um espírito mais, se calhar, conservador, moderado, reformista, pode ter várias, quer dizer, se for de direita é conservador, se for de esquerda é reformista, ou uma coisa assim, em que se diz, não, mas que são pequenas mudanças, muitas vezes, que são pequenos passos que levam a grandes mudanças, não têm que ser coisas radicais. Há muita gente que diz, bom, com o Partido Socialista nunca se conseguiria mudar absolutamente nada. É possível, mas o governo então teria de demonstrá-lo. Não pode partir desse princípio, tem que o demonstrar à sociedade, não é? Não pode partir do princípio, eu com eles não mudo nada, portanto não falo com eles, não, tem que falar com eles, demonstrar a abertura toda para falar, ver quais são as propostas deles, se eles têm propostas, mas nada disso foi feito. E eu acho que o próprio Presidente da República também nunca disse claramente, olha, se calhar a maioria assim não chega, é preciso mais. Porque se calhar é preciso mudar a Constituição, não é? Se calhar, é quase de certeza, em certos aspectos. Mas existe algum entrave a essa situação? Quando se fala em mudar a Constituição... Porque nunca se disse vamos mudar a Constituição, mas disse eu tenho uma proposta para mudar a Constituição. Mas Passos Coelho tinha essa proposta. Tá bem, mas só que o problema é que se você chega ao pé de mim e diz assim, eu tenho aqui uma coisa que é que tu aproves. E eu digo, não. Quer dizer, então vamos discutir primeiro o que é que se deve mudar e depois vamos chegar a um consenso. Quer dizer, o caminho escolhido foi o caminho de dizer, eu tenho aqui uma coisa. E o outro diz, ah, mas isso eu não quero. É como aos 4 mil milhões. Quer dizer, isto são formas. Eu percebo que isto são formas, mas essas formas é que dão o sentido de Estado e o sentido político às coisas. Que não estamos a falar de conteúdos. Quer dizer, uma coisa é dizer, eu tenho aqui 4 mil milhões para cortar. Vamos lá fazer isto. E a outra parte dizer, ah, 4 mil milhões, nem pensem, em Estado Social, nunca. Também tem o seu eleitorado, tem os seus interesses. Coisa diferente é dizer assim, é preciso cortar despesa no Estado. Vamos sentar-nos relativamente, eu não estou, quando digo em segredo, não estou a dizer que seja nas costas do povo, mas quer dizer, fora do ruído, não é? Vamos sentar, vamos fazer uma comissão, vamos nomear duas ou três pessoas de cada lado e vamos estudar isto a fundo e vamos daqui a 6 meses ou 7 ou 8 ou o que for, ver quais são as propostas que saem dessa comissão bipartida. Ou tripartida, se meter sindicatos, ou quadripartida, se meter mais partidos, não sei, quer dizer, uma coisa qualquer, não é? Vamos ver o que é que sai, que propostas é que saem de corte no Estado. Quer dizer, é envolver. Não é uma política de corte, é uma política de envolvimento. Porque quando se tem uma reforma destas pela frente, e no fundo isto é uma reforma do Estado, que é necessária, e se calhar uma reforma constitucional, que já vai ser impossível, mas que tinha sido bom ter feita, de certo ponto de vista, é preciso ter muita paciência e é preciso ter muito estômago. E como é que se vai fazer um corte tão substancial sem o apoio daquele que é um dos partidos também do arco da governação e que mais tarde ou mais cedo vai ocupar pois também o... Pois não sei, quer dizer, eu não sei agora como é que se corta, não faço a menor ideia. Quer dizer, pode-se cortar à bruta, mas isso já viu que não dá grande... problema, pode-se aumentar mais impostos, mas também já não dá porque os impostos começam a descer, porque as pessoas deixam de ter capacidade de pagar e aumentam o desemprego. Portanto, nós temos, não sei se temos uma tempestade perfeita, mas temos uma coisa bastante má, não é? Também não sei se é uma espiral recessiva, mas seja o que for, podem chamar o que quiserem, mas é uma coisa bastante má. Nós não temos saídas muito gloriosas, quer dizer, a saída mais gloriosa que a gente tem é a Europa, neste momento, permitir que a gente tenha mais tempo para pagar, dilua o corte por mais anos, que no fundo que é o Vítor Gaspar está a tentar, e no fundo também era aquilo que já o Partido Socialista andava a dizer para fazer, mas, quer dizer, havia aqui várias contactos internacionais, política europeia, quer dizer, houve aqui várias coisas que correram mal, e eu penso que correram mal porque não, por um lado, porque nem o PS nem o PSD entenderam, até hoje, que esta situação é absolutamente excepcional e que não vale a pena fazer política como antes. Não vale a pena. O facto do PS e do PSD e o CDS também fazerem, bem, mas o Bloco de Esquerda e o PC também fazem como dantes, também é verdade, mas o facto dos partidos do poder fazerem política como dantes só afasta eleitores neste momento. Eu acho que uma política, aliás, um dos créditos que Passos Coelho teve logo de início e ainda tem até determinado ponto é o facto de ele ser um anti-Sócrates, do ponto de vista que não se irrita, que não vai para o Parlamento aos berros, tenta não amesquinhar os outros, e tudo isso. Ele aí percebeu que era preciso mudar o estilo, mas é preciso mudar muito mais que isso. Não é? Era preciso não se amedrontar, era preciso não levar o limite dos mandatos a sério e não se amedrontar com o facto de poder perder o Porto, ou Lisboa, ou Sintra, ou Gaia, ou o que fosse, não é? E não recandidatar o Menezes. Não porque eles serem maus, mas porque a lei era assim, evidentemente, que a limitação de mandatos era para os mandatos todos, não é para os mandatos de uma Câmara, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Era não se amedrontar pelo corte das autarquias, do número de autarquias, não é? E da reforma da administração local. Era não ter medo disso. Mas para isso era preciso negociar. Para isso era preciso fazer, digamos, uma espécie de maioria consistente que calasse as possíveis críticas. Para isso era preciso não ter medo nenhum, como aliás o próprio Primeiro-Ministro disse um dia, que se lixem as eleições, não é? Mas era preciso levar isso até ao coisa. Era que se lixem as eleições completamente. É preciso isso. Só que o que eu acho é que isso dá credibilidade e passaria mensagens de credibilidade para os eleitores. Porque a maior parte dos eleitores não são os que se pronunciam nas redes sociais, nem os que vêm para a rua protestar. Mas atenção, porque os que não vêm para a rua protestar também estão furiosos. Porque só vêem cortes de salários e só vêem, aumentos de impostos e, portanto, ficarem com menos rendimento disponível. E, portanto, o Estado a engordar, que é o que está a passar, porque o Estado está a sacar muito mais dinheiro, a extrair muito mais dinheiro da sociedade. E, ao mesmo tempo, o Estado a perder funções. Porque eles já não podem pôr a escola dos filhos, já não podem pôr determinadas coisas de doença e de receitas e vão aumentando taxas moderadoras. Portanto, quer dizer, o Estado vai dando menos e extraindo mais. Isto é uma equação que qualquer pessoa minimamente liberal, já nem é preciso ser nem ultra, nem neo, nem nada, é minimamente liberal, fica assustada. Onde é que isto vai parar? Não é? Se o Estado cada vez me tira menos dinheiro e me dá menos coisas em troca, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu, palavra de Deus, se tivesse 20 e tal anos, eu vou-me embora. O que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, no meio desta gente toda. Qual é a perspectiva que uma pessoa, enfim, de uma geração de 20, 30 anos tem neste momento? É que a crise passe, para ficar cá, não é? Para ficar em Portugal, é que a crise passe e que possa ter um emprego de jeito. Porque agora arranja empregos, se arranjar a recibo verde a 600 euros ou 700. Mesmo que tenha dois mestrados, um doutoramento e média 19. Ou então vai para a política, para as Jotas, e consegue progredir um bocadinho mais, talvez. Talvez chegue a deputado e consiga ganhar 2.000 e tal euros. A credibilidade dos mercados, então, é a única âncora que este governo tem de momento? A única coisa boa que eles têm é a relação, de facto, com o setor financeiro. Aí eu acho que o Vítor Gaspar, provavelmente, não sei se é ele, deve ser, ou o Carlos Moedas, um deles, têm, de facto, umas ligações fantásticas com o setor financeiro. Porque eles, é verdade, por exemplo, o anúncio que Vítor Gaspar fez há dois dias sobre o aumento do déficit em Portugal e o erro das previsões do Orçamento de Estado para 2013, se fosse dito há seis meses, era um desastre para os mercados. E assim não aconteceu nada. O governo português aí conseguiu projetar exteriormente e junto do mundo financeiro, conseguiu projetar uma imagem de credibilidade, por exemplo, muito diferente do governo grego. E isso é um facto positivo. Agora, o problema é, quer dizer, é que as pessoas vivem cá dentro, não vivem nos mercados financeiros, não é? E não têm essa percepção. E os governos governam para melhorar a vida das pessoas, não é? Não governam para melhorar, ou pelo menos para não piorar, que já não é mau. Não é para melhorar a percepção dos mercados financeiros, embora isso também seja importante, eu não estou a desvalorizar esse trabalho, acho que é um trabalho importante, mas falta o trabalho político, isso é o que só demonstra que todo o trabalho político falta. Pode-se ter um grande sucesso nas relações com os mercados financeiros, mas depois onde é que está o trabalho político? E político no seu sentido mais profundo da palavra, que é o trabalho da cidade, não é? Da polis, da sociedade. Onde é que está esse trabalho? Onde é que está este governo? Quer dizer, a gente ouve alguém dizer bem do governo, já nem dentro do PSD se ouve dizer bem do governo, que a prova é que o ministro Vítor Gaspar, na quinta-feira à noite, foi uma reunião com militantes do PSD, e os próprios militantes do PSD, alguns, faziam-lhe perguntas, quer dizer, que entre aquilo e as perguntas que possa-se fazer um deputado do PCP já não são muito diferentes. E isso quer dizer qualquer coisa, porque as pessoas estão mesmo no limite das suas possibilidades. E aquilo que o futuro nos reserva? Não nos vamos ver livres da palavra troika? Bem, acho que sim, da palavra troika sim, mas da palavra crise é que é mais complicado, não é? Porque, vamos lá ver. Eu acho que, se a gente quiser falar, mas isto se calhar é para deprimir as pessoas que possam estar a ouvir isto, não vale a pena. Mas eu acho que há aqui um problema mais de fundo ainda, que raramente se fala, que é o problema do declínio da Europa e até do conjunto da Europa e Estados Unidos, que nós vivemos anos e anos e anos à custa de os crescimentos serem minúsculos ou inexistentes em regiões como a América do Sul, a Ásia, a África, não é? E a partir do Acordo Geral do Comércio, do GATT, e aquilo que se chama hoje a globalização, que... Por acaso a esquerda fez um erro de previsão terrível, porque achava que era para os ricos ficarem mais ricos, os países ricos ficarem mais ricos e os países pobres ficarem mais pobres. Aconteceu rigorosamente o contrário. Os países pobres estão cada vez menos pobres. No Brasil, só o ano passado, saíram 22 milhões de pessoas da pobreza, quer dizer, são mais de dois Portugais inteiros. Só no Brasil, não é? Bem, na Índia e na China, são números absolutamente fantasmagóricos, não é? A gente nem percebe. Quer dizer, e portanto, quer dizer, a verdade é que a conta não é exatamente igual, não é? Não há sempre o mesmo dinheiro disponível, porque vai-se criando riqueza, e vai-se crescendo, e vai-se criando mais riqueza, mas a verdade é que eles não podem enriquecer, e nós também enriquecer ao ritmo a que estávamos a enriquecer, não é? Nós somos nós, agora europeus e ocidentais, não? Aquilo que se chamava os ocidentais, somos uma zona muito privilegiada do planeta, não é? Onde vivemos muito bem, onde um pobre em Portugal, se fosse transposto para um pobre em África, viveria várias vezes pior do que vive cá, não é? Muita gente em África, naqueles bairros miseráveis, ou até na América Latina, ou na Ásia, gostariam de ser pobres em Portugal, como alguns pobres portugueses gostariam de ser pobres na Suécia ou na Suíça. Mas é, digamos, portanto, tudo isto tem aqui várias gradações, mas não há dúvida que nós temos um modelo que está todo ele em crise. E que, do meu ponto de vista, só se resolve de uma de duas maneiras. Ou nós cortamos... Porquê? Porque neste momento nós estamos em concorrência com pessoas que não têm Estado Social, garantias, direitos, férias, não têm nada. Os chineses, os indianos, não têm nada, não é? Quer dizer, não. Portanto, das duas, ou nós exportamos o nosso modelo social, isso parar um certo tempo, ou nós adaptamos o nosso modelo social ao deles, ou seja, vamos perdendo os nossos direitos. Os nossos direitos. Quer dizer, eu acho que o que vai acontecer é um caminho mais ou menos pelo meio, quer dizer, a gente vai conseguir, e até porque já há reivindicações na China, não é? E noutros países, mas mesmo na China já começa a haver reivindicações, para haver um bocadinho mais de garantias e de direitos e de regalias da parte dos trabalhadores, e portanto aí vai subir um bocadinho o Estado Social, não é? E aqui vai descer um bocadinho. E é mais ou menos nisso que temos. Portanto, quer dizer, uma coisa é a gente libertar-se da troika no sentido da dívida e disso tudo, não ser tutelado e conseguirmos voltar aos mercados. Mas voltamos aos mercados para quê? Voltamos aos mercados para pedirmos dinheiro emprestado, certo? Exatamente, mais dívida. Mais dívida. Ora bem, nós só nos libertamos verdadeiramente da palavra crise quando crescermos a um ritmo superior àquilo que andamos a pagar pelos juros da dívida e àquilo que andamos a pagar de dívida. E isso nós precisávamos crescer provavelmente acima de 3-4%. Ora, eu recordo que desde 1995 ou o quê, que a gente não tem crescimentos dessa ordem. Portanto, não foi uma coisa do governo do Passos, não foi uma coisa do governo do Sócrates, não foi uma coisa do governo do Drão Barroso, nem foi uma coisa do governo do Guterres, foi de todos. E que já vinha de trás, quer dizer, porque mesmo a Alemanha hoje, quer dizer, o último dado de crescimento da Alemanha é 0,8 e é a locomotiva da Europa. Exporta maquinaria pesada para a China. Cresceu 0,8. É ridículo. São crescimentos ridículos. E, portanto, há aqui uma crise que é muito mais geral, naturalmente, que é uma crise europeia, que é uma crise do modelo ocidental, e que é uma pena que ela exista, porque, de facto, nós construímos o melhor sítio para se viver. As pessoas têm muito pouca essa noção, não é? As pessoas são muito históricas. Se nós olharmos para os últimos 50 anos de vida em Portugal, mesmo nesta fase em que estamos todos tão aflitos e sem dinheiro e isso tudo, e que as famílias não têm dinheiro e têm desemprego, mesmo nesta fase, as pessoas vivem melhor do que viviam há 30 ou há 40 anos. Isso é verdade, não é? Eu tenho 56 anos e lembro-me de chegar a aldeias e as pessoas andarem todas descalças. Isso hoje é impensável, não é? Isso hoje é impensável. Estradas não serem alcatroadas, não haver luz, nem esgotos, nem nada. Isto era Portugal quando eu tinha 6, 7 anos. Quer dizer, não foi assim, foi há meio século. Não foi na Idade Média. E portanto, tudo isso se alterou, tudo isso mudou, tudo isso cresceu, tudo isso disparou. As pessoas querem sempre mais, é natural, não é? Porque ninguém está contente com aquilo que tem. E, aliás, isso é que faz o progresso também. Mas, enfim, algumas vezes a história também nos obriga a andar um bocadinho para trás. E eu não sei se isso não vai acontecer. E percebi que as condições hoje em dia são muito melhores. Ser diretor do Expresso é algo que tira o sono? Não, quer dizer, no sentido de consciência tranquila, não tira. Quer dizer, agora dá-me trabalho, mas e dá algumas chatices, porque as pessoas gostam sempre de tentar pressionar e manipular e ver o ponto de vista deles mais... subsair mais com o ponto de vista de outras pessoas. Mas e existem essas pressões fortes, duras? Isso é mesmo real? Quer dizer, vamos lá ver, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que sou muito imune a pressões, porque simplesmente não lhes ligo, não estou a dizer isto como se fosse um herói ou uma coisa qualquer. Eu não ligo nenhuma, quer dizer, não, faço-me desentendido, não ligo. Eu fui pressionado, já contei essa história toda, nem estou para estar aqui agora coisa. O primeiro-ministro à altura, o José Sócrates, fez-me uma pressão brutal e incrível. Houve outras pressões, houve pressões económicas também, por parte de bancos que tiraram publicidade. Quer dizer, passei por tudo isso, houve pressões de pessoas que não queriam que a gente desse determinadas notícias, enfim, coisas relacionadas com o BPN, houve tudo, não é? Mas não acho que seja essa a marca mais saliente da história, não é? Não acho que essa seja a marca mais saliente na história. A marca mais saliente da história é que, de facto, a gente tem muita liberdade. E tivemos sempre, e temos e tivemos, e teremos, penso eu. Não só interna, quer dizer, em relação à administração do próprio grupo, como externa. Porque essas pressões, no geral, que eu me lembro, nenhuma delas surtiu qualquer efeito. Portanto, podemos continuar como se elas não existissem. E isso é que é importante. Aliás, passar a vida, ou os jornalistas passarem a vida a queixar-se de pressões, é um contrassenso. Porque se nós não ligarmos às pressões, tanto faz que elas existam como não. Não é? E agora, estando do lado das novas tecnologias... Eu estou desse lado e estou de vários lados. As pessoas atualmente vivem mais no online do que aquilo que é o mundo real. Talvez os jovens, que eu tenho filhas que são algumas, uma está na universidade, as outras já passaram por essa fase, já estão mais velhas que isso. Quer dizer, e de facto há na juventude há uma certa virtualização da vida, não é? Porque no sentido em que as pessoas estão nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais têm um drama associado, que é as redes sociais radicalizam demasiado as posições. Porquê? Porque a gente não vê o outro. Ou seja, se uma pessoa estiver a falar com outra pessoa, a gente olha para o outro, não é? Vê-o na cara. Porque a comunicação não é só a palavra. Há muita... Digamos, os gestos, a maneira como nós movimentamos a boca, os olhos, a gente vê se a pessoa está, digamos, com cara de estar a dizer a verdade ou com cara de não estar a dizer a verdade, muitas vezes exatamente com as mesmas palavras. Até a ironia que se põe. Não é? Eu, muitas vezes, nas redes sociais, ponho coisas que eu acho que são obviamente irónicas e as pessoas não as entendem como irónicas. As pessoas não leem tudo. As pessoas respondem sem ter lido, porque não têm paciência para ler. Leem os títulos e respondem aos títulos, não é? As pessoas não percebem, muitas vezes sequer, muitas vezes são, como é que é dizer, são quase, sofrem de uma espécie de iliteracia ligeira, ou seja, não percebem exatamente a construção da frase. E acusam, por exemplo, nos comentários que vejo aquilo que escrevo, as pessoas acusam-me de coisas que eu nunca disse. Mas que eu percebo mais tarde que elas perceberam aquilo como, de outra forma, não é? Ou seja, às vezes se não tiver lá uma vírgula muda tudo. Sim. Mas quer dizer, isto no discurso pessoal isto não acontece, porque a pessoa diz logo assim: então, mas tu estás a dizer, não, espera lá, não é isso que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é outra, quer dizer, e não ficam esses mal entendidos. Ora, quando a gente comunica só por escrito ou só por ainda por cima em pequenas frases, como é o caso do Twitter, há uma grande tendência para radicalização. E depois os jornalistas hoje olham para as redes sociais como se aquilo quase fossem bíblias. Uma pessoa parece que escreve uma coisa na rede social e aquilo passou a ser uma declaração. Muitas vezes não são. Muitas vezes as pessoas dizem, põem coisas nas redes sociais naquele momento, sei lá, passou-lhes pela cabeça. Há um endeuseamento das redes sociais atualmente? Penso que sim, que há um pouco, não é? Quer dizer, elas não valem tanto assim. Quer dizer, não, eu não sei, eu pelo menos, eu, como já ando há muito tempo nas redes sociais, eu nunca me levei muito a sério nas redes sociais. Uma coisa é eu escrever uma crónica e partilhá-la numa rede social. Outra coisa são umas piadas que eu ponho. Ontem pus uma coisa num blog que eu tenho, que não tem nada a ver com o Expresso, que eu tenho, não, que tem várias pessoas e que nem sou eu, onde eu participo, e que acabava a dizer: não vejo nada de um braço. Isto é uma coisa completamente parva, que faz parte da, digamos, da tradição surrealista que eu ainda apanhei, não é? As pessoas podem levar isto a sério ou a brincar. Eu não sei como é que as pessoas encaram isto, não sei como é que as pessoas se vissem poemas do, como o de Mário Cesarini, que era no país onde os homens eram só até ao joelho. O que é que eles diriam disto, não é? Numa rede social? Porque quando a gente dialoga, também convém saber com quem é que se está a dialogar. Quer dizer, qual é o estatuto social, qual é a cultura, qual é o mundus cultural, portanto, a vida cultural da pessoa com quem nós estamos a falar. Nós não podemos falar... Eu não posso estar a referir Mário Cesarini a pessoas que só fizeram o sexto ano, porque não vale a pena, não é? No geral não conhecem, não... Podem conhecer, se tiverem muito interesse e isso tudo. Mas, quer dizer, mas não vale a pena estar a discutir música sinfónica com quem nunca ouviu uma orquestra ou quem nunca ouviu música clássica, não é? E muitas vezes é isso que se passa. Tirando que não estamos a falar de música clássica, mas estamos, por exemplo, a citar princípios gerais da democracia ou a citar Hobbes e o Leviatã. As pessoas não sabem o que é, não é? E pensam que aquilo foi dito naquele momento. Portanto, quer dizer, há uma série de equívocos nas redes sociais que não contribuem, de facto, para aproximar pessoas. Muitas vezes, por um lado, contribuem, não é? Porque em grupos, em tribos, em interesses, mas não contribuem para aproximar pessoas com interesses diferentes. Mas a cultura do frente a frente está a ficar gasta? Não, não acho que. Não. Não acho, eu acho é que se devia dar mais importância ao que as pessoas dizem umas às outras, e devia-se dar mais importância a isso do que o que mandam dizer. O que eu quero dizer, isso pode ser eu próprio escrever numa rede social, não é? Que é diferente de eu estar a dizer à pessoa. Porque eu, muitas vezes a gente tem umas grandes convicções sobre isto ou aquilo, e depois fala com a pessoa que tomou essa decisão, que a gente tem a convicção que é profundamente errada, não é? E a pessoa dá-nos 4 ou 5 explicações e a gente começa a ter dúvidas sobre se aquilo era tão errado assim ou se podia ter sido feito de outra maneira. Isto acontece, não é? Mas acontece quase sempre pessoalmente. E as novas plataformas podem destruir de vez o papel? Não, eu acho que o papel vai ficar para sempre. Quer dizer, eu ainda acho que é hoje que vai para as livrarias um romance meu e vai em papel. Eu acho que o papel nunca acaba. Quer dizer, vai haver, e já... É outras formas de se ter acesso a esses conteúdos. Os livros, os jornais, já são, eu, por exemplo, já só leio jornais em iPad, porque me dá muito mais jeito, em vez de andar com um molho de jornais debaixo do braço, ando só com o iPad, não é? E ando com, hoje tenho a Economist, o Público, a Visão de Ontem, amanhã terei o Expresso, tenho o Correio da Manhã, quer dizer, tenho aqui isto tudo e é só uma coisinha, não é? Tenho o Wall Street Journal, o Financial Times, dois, e portanto, estes jornais todos são só o iPad. Mas livros eu continuo a preferir ler em papel. E certas revistas e certos artigos, se estiverem em papel também, prefiro. E penso que isto vai obrigar o papel a reformular-se muito, muito, muito, muito. E os jornais e revistas estão a conseguir finalmente adaptar-se às novas tecnologias? Porque existiram muitos equívocos no princípio de... Na internet existiram muitos equívocos. Na internet sim, porque as pessoas pensaram que o dinheiro da publicidade ia cobrir... O dinheiro da publicidade ia cobrir, portanto, os custos, porque deixava de haver outro tipo de custos, como o papel e a tinta, não é? A produção toda, a distribuição e tudo isso, dos meios físicos. Só que a publicidade da internet veio-se a revelar barata demais e hoje ninguém faz dinheiro na internet, em sites gratuitos, não é? E, portanto, quer dizer, começou-se a evoluir para fechar conteúdos na internet e é essa evolução que está hoje a ocorrer. Os aparelhos mobile, nomeadamente os tablets, os smartphones, isso permitem uma melhor integração com essa ideia de fecho dos conteúdos, não é? Curiosamente, as pessoas habituaram-se a que nos computadores não pagam nada, mas nos smartphones pagam. Só se pensar, é o que se passa, não é? Qualquer pessoa que tenha um smartphone passa a vida a comprar aplicações e joguinhos, e isso e aquilo, ia pagar por ele. A pagar! Mesmo que seja só a operadora... Por causa do 3G, não é? De qualquer forma, acaba por pagá-los. coisa que não acontece no, nos computadores. E porquê essa cultura tão, tão diferente? A mesma pessoa que usa um tablet também usa um computador. É, porque o tablet é muito cómodo, não é? Porque você com um computador, mesmo que seja um portátil, no geral não tem rede, o tablet pode ter rede mesmo onde não há rede, a 3G há sempre, praticamente, cá em Portugal, pelo menos, e na Europa. Você leva um computador e faz o que com ele? Quer dizer, para ler um jornal é uma chatice, depois tem que ter um rato, tem um interface, não mexe com as mãos, não é? Portanto, o mobile tem, o que tem de mais notável é os gestos, você passa as páginas como passava de antes, praticamente, faz assim, aquele gesto de deslizar o dedo, e portanto, quer dizer, tem rede em quase todo lado, tem... E, portanto, pode ver as coisas offline, ou seja, pode ler um jornal dentro de um avião, desde que o jornal esteja previamente descarregado, coisa que não lhe acontece, por exemplo, num computador portátil. Portanto, tornou-se muito mais prático. E, sobretudo, a Apple veio trazer uma coisa que depois os outros começaram a imitar e que é extraordinária, que você, para entrar, digamos, num aparelho, tem que meter lá o cartão de crédito. Certo? E depois as compras são muito baratas. E você acaba por estar a gastar dinheiro quase sem dar por isso, não é? Então, mas instalou-se também em Portugal a cultura do tablet, porque cada vez vê-se mais pessoas com... Parece que as pessoas querem também um bocadinho à força tornarem-se tecnológicas. Não, eu acho que é o contrário. Olha, o meu pai tem 84 anos e o meu pai, quando eu comecei a ler jornais em computador, dizia, estás maluco, mas alguém vai ler jornais aí num computador e tal. Quando eu lhe mostrei um tablet, um iPad, ele nas férias já lia O Público e outros jornais no tablet, porque aquilo é muito fácil. Quer dizer, eu acho que o problema é que as pessoas começaram a descobrir, é muito caro também, não é? Ainda é muito caro, não é qualquer pessoa, quer dizer, um tablet custa para aí, há tablets mais caros que o salário mínimo, portanto, quer dizer, portanto, para uma pessoa que seja modesta e que ganhe modestamente, é muito difícil ter um aparelho destes. Mas enfim, mas para aquelas pessoas que têm poder de compra, ou que os arranjam por métodos, sei lá, de compras e prestações, não sei como, ou que precisem deles, ou que o trabalho os obriga a ter, ou isso tudo, torna-se um aparelho fantástico, de uma grande comodidade, e muito fácil de manusear, muito fácil de manusear. Portanto, eu não sei se isso é só uma moda, ele está em todo o mundo se está a desenvolver isso, e eu penso que o futuro é isto, e o futuro é isto é indobrável. A pessoa pode pôr no bolso depois, quer dizer, escusa de ser rígido. Tão grande, não, sim. Não, mas... é tão grande, é tão rígido. Pode ser mais pequeno também. Escusa é de ser rígido. Pode-se dobrar. Mas vamos ou já somos reféns dessa tecnologia? Apoderou-se de nós? Já faz parte de nós? Não sei, quer dizer, eu acho que isto é o fim da Revolução Industrial. Quer dizer, estamos na, não sei se é o fim ou o meio, uma coisa qualquer. Ainda estamos na Revolução Industrial. Estamos a desmaterializar as coisas, não é? No fundo é isso. Estamos a desmaterializar coisas. Já desmaterializámos dezenas de coisas. Agora com as impressoras tridimensionais, nós podemos fazer um modelo no computador e imprimi-la e imprimir o objeto. Não é? Isso já existe, não é? Não é experimental. Não estou a falar de coisas experimentais. Isto já se faz, portanto, quer dizer, tudo está a ser desmaterializado. E pronto, não sei, se calhar também um dia também desmaterializam as pessoas. Isso é aquela velha coisa da ficção científica, sim, que está aqui artificial. E volta-se a materializar-se na China ou noutra coisa. Está a ver assim, a imigração é mais simples, porque vocês podem trabalhar na China e voltar e dormir. Mas, cá. Com uma Europa em crise e com este crescente de tecnologia, nós estamos a entrar aqui um bocadinho em contrassenso. Há falta de rendimento, mas mesmo... E vão aparecendo cada vez aparelhos mais... Mas atenção, porque as tecnologias também fazem aumentar a produtividade, não é? De certa forma, quer dizer, há muitas coisas que não teria e que não fariam sentido se não fossem as tecnologias. Se repara uma coisa, enfim, para falar de tecnologias antigas já, você sem o avião o mundo hoje era incompreensível, não é? Era incompreensível, sem o avião. O avião possibilitou uma série de negócios, uma série de deslocalizações e de como era incompreensível sem telefone. É incompreensível. Você hoje não compreende um mundo onde não se possa telefonar. E, no entanto, a tecnologia do telefone tem 130 anos e a do telemóvel tem, desde 93, ou 92, ou 94. E até mesmo mandar mensagens que nós não sabemos que há tão pouco tempo já somos reféns disso. Claro que somos, mas isso é natural, porque quer dizer, nós fomos sempre, mas eu acho também que se a gente olhar historicamente com um bocado, nós hoje damos muita importância a pequenas mudanças, não é? E que no passado não damos, portanto temos sempre a ideia que no nosso tempo é sempre o que muda mais, mas houve muitas tecnologias no passado também e as pessoas também se tornaram reféns dela, e há muitas previsões erradas, há a célebre previsão da bosta de cavalo em Nova Iorque, não é? Eles fazem um comitê em 1700 e tal, em 1870 e tal, ou 1880 e tal, fazem um comitê em Nova Iorque para estudar como é que seria Nova Iorque daí a 100 anos. Portanto, em 1980. E chegam à conclusão que aquilo não existia porque a bosta de cavalo seria tanta que era impossível continuar a crescer àquele ritmo. Claro, porquê? Porque não previram a chegada do automóvel e do motor de combustão interna, com o que possibilitou as grandes cidades também, não é? Ou outra coisa, os telefones, quando foram inventados, houve analistas que disseram isto não faz sentido nenhum, porque para meio mundo telefonar é preciso estar meio mundo a mudar cavilhas. Você sabe quando o telefone apareceu, era preciso estar uma senhora, sim, a mudar uma cavilha por cada telefonema que você fazia. Não previu nem as centrais automáticas, nem esta coisa extraordinária dos smartphones, em que a inteligência já não está em central nenhum, está no próprio telefone, e numas torres que, enfim, já nem sei muito bem como é que aquilo funciona. Portanto, todas essas previsões são muito falíveis. E se nós nos vamos tornando reféns da tecnologia, e isso é que nos vai mudando a vida. Às vezes muito mais do que a política, e a gente está aqui a discutir imensas coisas e depois de repente não é nada disso. Faltam cerca de 6 minutos e meio para terminar o nosso programa. O Henrique Monteiro sente-se um líder de opinião? Não. Não sinto, nem quer ser. Quer dizer, nem acho que tenha que ser. Eu escrevo crónicas com a minha opinião, porque sou jornalista e a crónica é uma das valências do jornalismo. Tenho escrito alguns romances, agora escrevi o terceiro, sai agora o meu terceiro romance, que são ficção completa, mas não acho... Não me entendo como líder de opinião. Quer dizer, eu, aliás, acho que opinion maker, ou líderes de opinião e tal, quer dizer, não sei, as outras pessoas é que têm que dizer, não é? Não sou eu que me tenho que proclamar o que quer que seja. As outras pessoas, se acharem que concordam com a minha opinião, vão dizer que, ah, é tal, é o líder de opinião. Os que não concordam dizem, é um pateta que está para ali a escrever umas coisas, quer dizer, o mundo é assim. Eu não tenho pretensão a mudar o mundo mais do que ele já muda sem a gente fazer nada. E se o Henrique Monteiro estivesse a ver-se ao espelho, como é que se descreveria? Não sei, quer dizer, eu sinceramente não sei. Eu passei. Eu andava na. Quer dizer, quando foi o 25 de Abril, eu tinha 17 anos. E eu, portanto, quando eu tinha 17 anos, o meu maior desejo, e era o que faria, era ir-me embora de Portugal, para fora. Porque por causa da guerra colonial, sou de uma família que nunca concordou com o regime anterior, várias pessoas da minha família, o meu avô, os meus tios, não sei o quê, foram presas. Eu próprio fui detido antes do 25 de Abril, portanto, quer dizer, o meu maior desejo era ir-me embora. Depois, entretanto, houve o 25 de Abril, aquele preco todo e tal, tive a minha cota parte na extrema-esquerda, como toda a minha geração, incluindo o Dr. Barroso e tudo isso, que é da minha idade, aliás, exatamente. E depois, um belo dia, convidaram-me para ser jornalista e eu disse que sim, meramente por acaso, que eu nunca pensei em ser jornalista. E quando comecei a ser jornalista, o que eu queria ser era repórter, e fui repórter de guerra, e vi coisas horríveis no mundo, em África, na Ásia, na América Latina também, mas menos, mas sobretudo em África e na Ásia. A guerra entre o Irão e o Iraque foi uma guerra bárbara, a guerra civil em Angola entre a UNITA e o MPLA, ou o governo, ou a guerra em Moçambique entre a RENAM e a FRELIMO, ou o governo de Moçambique e a RENAM, vários campos de refugiados por tudo quanto é sítio, no Malawi, no Zimbábue, na Zâmbia, campos de mortos por gás no Irão, quer dizer, vi muita coisa. Mas nunca pensei ser diretor de jornal nenhum. Tudo isso, a gente nunca... Quer dizer, há pessoas que planificam muito a vida. Eu, sinceramente, nunca planifiquei a minha vida. Achei sempre que... Pronto, há oportunidades que aparecem, há coisas que uma pessoa quer ser. E depois eu nem queria ser diretor do jornal. Discuti muito com o Dr. Balsemão para não ser eu. Ele depois insistiu que fosse eu. Eu disse-lhe que só ia ficar 2 anos. Depois acabei por ficar muito mais que isso. Pronto, e foi a vida. E não tenho... acho que as pessoas também não se devem eternizar nos sítios onde estão. Sou muito a favor de que as pessoas... não estejam muito tempo a fazer a mesma coisa, porque se burocratizam e se rotinam e deixam de pensar e passam a tudo o que fazem ser para defender o seu próprio lugar em vez de ser para para fazer aquilo que devem, para aquilo, ou para que foram eleitos, ou para que foram nomeados, ou para que foram designados. E portanto, é assim. Também se me perguntar o que é que eu vou fazer, pô, eu não faço a menor ideia. Não sei, quer dizer, se calhar faço crónicas, que é a coisa que eu faço mais, mais coisas. Mas eu faço muitas coisas para além de crónicas, que as pessoas também muitas vezes são criticadas na net porque não respondem. Eu digo, mas vocês pensam que eu só faço isto? Quer dizer, que escrevo uma crónica e fico a ver o que é que os comentários. Uma semana inteira, sim. Não é uma semana, é todos os dias, que eu escrevo todos os dias no site Expresso. É todos os dias a ver os comentários. Não, nem pensem, quer dizer, eu tenho reuniões, tenho que tratar de outros assuntos, não é? De coisas administrativas, de coisas de vendas, de margens de lucro, de coisas, enfim, da vida de uma empresa normal. E foi assim, nestes momentos que eu gostava de ter um Conversas de Esquina com mais uma horinha. As Conversas de Esquina regressam então no próximo sábado com mais um convidado. Desta semana, Henrique Monteiro. Voltamos então no próximo sábado, 19h, www.radiozero.pt. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Adivinhar o futuro é muito duro, é muito duro. Está sempre o cálculo furado. Adivinhar o passado é mais seguro, é mais seguro. Se bem que às vezes também sai errado. Mas entre o deve e o haver, entre o deve e o haver, sempre pões algum de lado. Deve ser descontrolado. Agora adivinhar o presente, mesmo se fosses vidente, e sei que é mais complicado. Tenho acesso bloqueado, tenho acesso bloqueado, tenho acesso bloqueado, tenho acesso bloqueado. Dado barato o futuro, é prematuro, é prematuro. Foi tudo mal contado. Deixaste fruto do passado. Fica maduro, fica maduro. E agora podre por não ser usado. Mas entre fazer e não fazer, entre fazer e não fazer, sempre sobe algum trocado. Crédito mal aparado. Agora adivinhar o presente, mesmo tão inteligente, ficas todo baralhado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Tenho acesso bloqueado. Estás à beira de um delito.